Deserto denso, difícil de desbravar. Dias desandam, depauperamento, desgraça, desviando do diabo, desordeiros, demônios, devassidão, depedração, destroços, danos. Diana, Denis, Daniel, Deise, Dolores, detento das drogas, depressões, das dores. R.E., D.T.E., DENAC, DEIC, detenção, dívidas, desenham destruição. Donos de drive desfilam de doges, doces damas divas, dengosas dorme. Derramam dose de treia, desejo desperta. Depois DST, detentos da doença. Deus deu dignidade, decência e distinção. Dizimamos dezenas diariamente, devastação. Devemos discordar diante dos destroços. Difícil distinguir desbravadores de dengosos. Dedico minhas escritas, poemas, rabiscos a colegas, poetas, familiares, amigos. Dedico a cada um que está me ouvindo. São pra vocês, véi. Cada verso que rimo, dedico minhas escritas, poemas, rabiscos a colegas, poetas, familiares, amigos. Dedico a cada um que está me ouvindo. São pra vocês, mano. Cada verso que rimo, extermínio, entristece, evita a evolução. Encurralados, esperamos estrago, extinção. Eu, esgotado, exausto, entretanto, escritas enriquece, espírito exaltando. Escrevendo, esperava eliminar enterros, espaçar escuridão, escutá-los, entretê-los. Enganado, eu estava, expõe, entorpecidos, estáticos, envelhece, estagnados, exprimidos. Enlevado, estatilado, extasiado, estancado. Essência empobrecida, exterior, estragada, envenenado. Enfrentamos excelências, erramos. Escasseou experiência. Enquanto eventos explodem, elite extravasa. Entusiasmado, eternizo, escrito enraizadas. Estrelamos extros, eclesiásticos. Encarno emoções, emocionado, encantado. Dedico minhas escritas, poemas, rabiscos a colegas, poetas, familiares, amigos. Dedico a cada um que está me ouvindo. São pra vocês, véi. Cada verso que rimo, dedico minhas escritas, poemas, rabiscos a colegas, poetas, familiares, amigos. Dedico a cada um que está me ouvindo. São pra vocês, mano. Cada verso que rimo, foi furando falhas, frustrando fuxiqueiros. Fabriquei façanha, feitos, fiquei faceiro. Falsos falam, falam, ficam furiosos. Fedem feito fel, ficam feio, faz foto. Ferrez, falange, flora, função. Fabio, filosofia, face, facção. Fortalece, fabricando frases. Fico fascinado, frustramos fracos. Fuzil, fama, fascina para o fino. Fina flor, facinha, fascina Fernandinho. Familiares, faz falta para o fino. Frieza faz faro fino furtar Fernandinho. Fernandinho, faculdade, formatura, felicidade. Faro fino, favela, fome, febem, fatalidade. Fernandinho, frontier, fragrância francesa. Faro fino, fronte furada, flores, fraqueza. Dedico minhas escritas, poemas, rabiscos a colegas, poetas, familiares, amigos. Dedico a cada um que está me ouvindo. São pra vocês, véi. Cada verso que rimo, dedico minhas escritas, poemas, rabiscos a colegas, poetas, familiares, amigos. Dedico a cada um que está me ouvindo. São pra vocês, mano. Cada verso que rimo.